Paulo Salvador, bom dia, Altan 3171, formação Índia, 340 Guarulhos. Salvador Guarulhos, 340 autorizado, via Amplio Zulu 10, bridge, Amplio Zulu no meio, Bravo Hotel Zulu, trilha após conforme. Decola 1-0, primeira curva à direita, saída da El, Leda, Motiva, 1-1-9-8 controle, 5-1-1-2 no transfone. Autorizado, 340, Pesulu 10, Bridge, Pesulu no meia, Bravo Tesulu, direto Trivi, controle em 1198, transponder 5112, decola da 10, curva direita, saída da El, Leda, Motiva, 3171. Eu informo para o check acionamento, tá? Vamos. Tá pronto pra puxar essa, né? Pode estar, 3171. Tá chamando. Decolado aos 35, controle em 119.8. 198, bom dia, gol 1961, obrigado. Pode saudar, bom dia, com 865. 865, continue em aproximação, reporte trem checado, visual com campo, vento 1, 20 graus, no 3 nós, pista já está seca, não chove sobre o campo, porém chove na final aí da pistona zero. Ativa a chuva aqui no externo, agora 865, chamar a visual. Eu peço, igual 865. Livre pouso no zero, vento 1, 10 graus, 15 nós. E o Argentino 0 no meio. Livre pouso, pista 10, igual 865. É 3171, alinhar e manter pistão no zero. Mas não me dá decidido, 3171. Agora tá pronto, 3171, alinhar e manter no zero. Afirmativo, alinhar e manter o no zero, 3171. 1865, solo os 4, no libera direita ao liberar, solo 121, décimo 9. Direita, solo 219, 8 metros. Alfa, reporte antes da Juliette. Alfa, reporte 171, livre decolagem da 10, vento 130 graus 10, nós, o ajuste 10 na 6. Livre decolagem da 10, tá 3, 65, Juliette, portão 10. Juliette 10. Decolado aos 44, controle 119, decimal 8. 3171198, bom domingo, até a próxima. 2 Salvador, bom dia, 1759, final, baixado, checado. 1759, reporte trem, correção, já reportou trem checado, reporte visual com campo, o vento 120 graus 109, a pista está seca. Obrigado, vai reportar visual, 759. Estou a 610, vou 759. Livre pouso 10, vento 110 graus, 110 mais. Livre pouso com 759. Paulo Salvador, bom dia, 759, livrou. É 59, Alfa Juliette, portão 11. Alfa Juliette, 11, 759. Solo Salvador, bom dia, tá 3890, informação Kilo, autorização Recife. 3890, informação em curso Mike, pronto, Fábio? Afirmativo. Autorizado Recife, nível 330. Decola da pista 10, curva à esquerda, saída Boca, Jamo, Caju, Aperuíche 58, após conforme. A senhora 5122, controle 119, décima 8. Autorizado Recife, nível 330, decola da 10, curva à esquerda, Puca, Jamo, Caju, Aperuíche 58. 5122, transponder, 198, controle, 3890. 3890, correto, time para posicionamento. Chau, Paulo, Salvador, muito bom dia, o Xené 62. Uno Uno, com informação Lima para o Guarião. O Xené 62, Uno Uno, informação em curso Mike, pronto, cópia? Pronto, cópia. Autorizado Galeão, nível 360. Decola da pista 10, curva à direita. Saída da El, Leda Motiva. Superzulu 10, ex-MAP, após conforme. Aciona 5124, controle 119, décima 8. Ok. O Oxeré 62, 11, está autorizado o Galeão, nível de voo 360. Decola da pista 10, com curva direita, perfil da El, Leda, ex-MAP, lucro e conforme. 5124, transponder 198, controle Oxeré 62, 11. O Xané 6291, informa que após Leda voará a posição Motiva. Motiva após Leda. Xané 6291, correto, time para posicionamento. Vou chamar para posicionamento no meio do Xané 6291. Alô, Salvador, bom dia, voo 1963, da Mike, está no 05.4, é Galeão. Gol 1963, informação em curso Mike, pronto, Cabe Galeão. Eu vou para o Cabe Galeão. Autorizado Galeão, nível 360, decola da pista 10, curva à direita, saída da El, Leda, Motiva. Superzulu 10, ex-MAP, após conforme. Aciona 5130, controle 119, décima 8. Autorizado 360 para o Galeão, decola da pista 10, à direita, saída da El, Leda, Motiva. Superzulu 10, ex-MAP, passando aqui com 0, controle 198, com 963. Olha, bom, 963. Boa, 963, protegimento correto, chame para posicionamento. Para funcionamento, 963. Salvador, está 3890, no 22, 27, que é funcionamento. 3890, que eu te deixo ordenando, que é quem pediu, só deixa eu me ver o táxi. Agora o táxi está 3290. Para o táxi da 3890, 1976 a bordo, 3 horas de autonomia, alterna Fanta Lima. 3890, confirma a autonomia? 3 horas. 3890, autorizado o táxi, se a direita via Enzo para o ponto de espera da 1-0, quando pronto, torre 1-8, décimo 95, ajuste no 0 no meio, bom voo. Autorizado, direita via Enzo, ponto de espera. 1-8-9-5.0 no meio, tá? 3-8-9-0, voltinho. Veja. Salvador, voo 9635 para posicionamento. Voo 1963, fazendo aqui a pedição de chamar táxi. Renato, aqui, pessoal, câmera táxi, 9635. Zero, linha, cola pista 10, retorno 50 graus, 129. A linha, cola pista 90, 3890. Salvador, Oxenero 6219, posto de estacionamento, posição 8. Oxenero 6219, posição 8, coordenando aqui a equipe de sala, chame para táxi. Vai chamar. Informação em curso 9 mil pronto, copy. Pronto, 1865, autorizado Brasília, nível 360. Decola da pista 10, curva à direita, saída Arbor, Elefa. Após da Perzulo 17, aciona 5134, controle 119, decima 8. Gente, o 1865, autorizado Brasília, 360. Decola da 10, direita na árvore Elefa, após a presa Luna 7, 5134, no transponder 19-8, controle, boa noite, 65. Bom, 1865, correto, chame para posicionamento. Alô, Salvador, voo 963, com 3 horas e 35 de autonomia, apenas Campinas, 103 a bordo para o táxi. Voo 1963, táxi autorizando via Patins para o ponto de espera da 10, quando pronto, torre 118, décima 95, ajuste na 096. Via Patins, ponto de espera da 10, pronto, torre 1295, voo 963, bom dia. Entendi. de Salvador, bom dia, com 963, ponto zero da 10. Pegando 963, autorizado a linha de decolar, pista 10, vento 150 graus, 11 9. Autorizado a linha de decolar, 10, 963. Solo 1865, pushback acionamento 1-0. Gol 1865, abaixo para pushback. Aguardo.